diretamente do Nordeste. Só função aqui é nós caba da peste. O nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função. Diretamente do Nordeste. Só função, aqui é nós caba da peste. Só função, o nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função, função rap. Diretamente do Nordeste, de uma cidade envolvida por extraterrestre. A terra aqui é seca, não é molhada. Nossa rima nordestina se transforma numa jornada. Grande mancada é fazer rap sem sentido. Apologia a crime e arma não é comigo. Rima positiva, brilhando a verdade, retratando o povo pobre que envolve essa cidade sem maldade. O microfone é minha arma, a rima aqui é forte, etimologia pesada. Sem motivo pra chorar, quero seguir sorrindo. Alegria que expõe o coração de um menino. As crianças vão crescer se espelhando em quem tá mais perto. Quem te acha correto e não pagar desperto. O nosso som, nosso som retrata a realidade. Já andei pelo errado, já pratiquei a maldade. Mas eu lavei minha alma, agora é tudo na paz. Nosso rap por amor já me satisfaz. Função rap dos becos do Nordeste pro todo do mundo. Diretamente do Nordeste. Só função aqui é nós caba da peste. O nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função. Diretamente do Nordeste. Só função aqui é nós caba da peste. Só função, o nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função. O nosso rap, nosso rap vai seguindo na paz. Se quiser vir com a gente, não desista jamais. Tenha fé, rapaz, que nem o sonho é em vão. Se você acreditar, se dedicar de montão. Chegamos até aqui com muita força de vontade. O que importa é você se envolver de verdade. Eu odeio falsidade, quero distância de mim. O meu rap é verdadeiro, que me fez assim. Tô na levada, me dedicando nesse som. Usei meu cash todo pra investir no meu dom. A vida não tá fácil, tá ruim, a peça. Dificuldades, respostas, complicações diversas. É assim que tem que ser, com barreiras ou não. Eu nem pensei em desistir, e o rap é nossa paixão. São rap em uma Piauí. É nós, luta diretamente do Nordeste. Só função aqui é nós caba da peste. O nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função. Diretamente do Nordeste. Só função aqui é nós caba da peste. Só função, o nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função. Diretamente do Nordeste. Só função aqui é nós caba da peste. O nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função. Diretamente do Nordeste. Só função aqui é nós caba da peste. Só função, o nome suspeito é função rap. Só função, só função, só função, só função, só função, só função, só função.